do cristão, amém. Cuida o varão, amém. Mãe, louva Deus fiel, louvando a Cristo, eu quero te ver. Louva pra Cristo pra receber, pra encontrar o caminho de Deus. Vazule a palavra, vai se converter. Converter pra Deus, na igreja eu te vejo vaso. Tu vai sentir o orvalho, glória. Vem comigo se converter. Vem pra igreja receber. Deus vai fazer tu renascer. Eu não sei mais viver sem Deus. Vem comigo se converter. Vem pra igreja receber. Deus vai fazer tu renascer. Eu não sei mais viver sem Deus. Se tu for pra igreja, vaza o sentido, chama teu nome. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Se eu te apresento, usa meu sentido, chama teu nome. Glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória, glória. Quando cristão, amém. Quando varão, amém. Lord. Da visão além, Senhor. Eu tava lá no mundo, com Deus eu prospero. O ver trombeta toca aí. Vamos vaso, viver em glória. Deus, o ver trombeta toca aí. A palavra é o que me move. Deus, o ver trombeta toca aí. Fé, corre vaso, Deus te escolhe. O ver trombeta toca aí. Fé, na igreja você tá distante. Deus vai trazer você de volta, yeah. Jesus Cristo te salva. É o Senhor que vai te dar a visão. A visão, a visão. Pra Jesus e minha vida só prosperar. Ouve a trombeta, toca aí, fé. Fecha o coração pra tu ver o que te esperar. Ouve a trombeta, toca aí, fé. Com Deus eu prospero. Ouve a trombeta, toca aí, Jeová. Ouve a trombeta, toca aí, fé.